Chegada do mais não autorizado, deixe para o nível de voo 050 via chegada, altímetro na 09. 38, tráfego final após a Avianca, após a passagem autorizada da AMT. Já cruzou a 35, está ligado com a nave para pouso, quando autorizado para cruzamento a 28. Cruzamento autorizado, Guardião 05, reporte eixo livre, aguardando para sair de comunicações. Se autorizado, terminará na frequência fatura, vai manter a região só de lado de frente. Está por aqui na mata. Gente, conforme está autorizado o cruzamento final do 28, reporte para o regresso, então, Guardião 02. Reportará o regresso passando o escudo da patrulha, guarda você. Xeneme 620024, direita via, Fox Trot 21, decimal 9. Fox 21, 9, bom dia. Passando o Costa Bravo, pronto para lançamento. Gente, o Costa Bravo, e como que não atrasa o setor constituindo o controle, reporte para descida. Só agradecer, dá outro abraço. 4060, sua identificação, chegada do momento inautorizada, desse dia chegada para o nível de voo 060, altímetro na 09. Liberou isso no momento, vento 140 graus com 089, depois do zero passa 1-3-8. Muito bom dia, o Gol 094, aproximando o ponto Sargão, Onda 0 pronto. Gol 094, bom dia, pista 0 autorizada, alinhar e manter. Alinha e mantém na 1-0, Gol 094. Sérgio Bravo, do trânsito de tráfego, reporte passando 3.500 pés, na descida, mantenha o setor... correção, setor oeste de Salvador, devido a tráfego em aproximação pelo setor sudoeste de Salvador. Aí já está breve. Bravo correção, mantém o setor oeste de Veracruz. 94, decolada 30, controle 120, bom dia. Controle 208, bom dia. 1094. Bom dia. 309. Altímetro 1099, descendo para 1.506, Delta Papal de Fome. Controle Salvador, bom dia, o gol 1094. Gol 1094, bom dia, contato radar. Levantar o nível de voo 370, via subida mão. Via subida mão, só para 370, gol 1094. Excelente 337, oceano de identificação, chegada a ponte autorizada, desse dia chegada para 4.010, altímetro 909. Esse dia para 4.009, seria possível para esse pelo? Excelente 337. Ah, 94 apenas para informação, há um tráfego de pequeno porte ao norte de Salvador, mantendo, cruzando agora 3.006 em vestida dos cruzeiros de Jair. Ok, centro do tráfego, possibilidade de voar a prova de Congo, ou melhor, de Frutida presente? 094, vem direto ao código. Direto ao código, centro grado, voo 9094. Uniforme acionado, táxi autorizado, pode transportar táxi Romeu. 3.109, Victor, Índia CA, acionamento autorizado, aposta para o táxi. Controle de Salvador, bisvolta em campo, Delta, Papal de Fome. Delta, Papal de Fome, chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. Chamar a torre na frequência 118, decimal 95, Delta, Papal. Turno para Salvador, reportaram através norte da turma. Gente, Guardião 05, no tráfico visual, aposta através norte da torre, aguardando a aproximação direto para o Gaia. Vai na atualização para a aproximação direto para o Gaia, Guardião 05. Guardião 804, está em contato radar, acione identificação. Está a 71 milhas sudoeste de Salvador, vem para a posição Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. Chame quando pronto para descida. O altímetro Salvador no 09. Você age, ok? Seguinte na frota rotatória, descendo para 1.010. Delta Papal de Fome. Região 05, possível direto Graia, presente? Sim, autorizado, direto para Graia. Autorizado, direto Graia, chame solo controlado, 110 graus, 14 9, 8, 09, 05. Chamada solo controlado, do Pato Graia, região 05. 3904, deseja alguma informação que não tenha conseguido copiar aqui? Não consegui copiar deles, o 9904, tá vendo? Tente. Estabilizou o visual, 9902. 9902, completa final, chama o torre, frequência 98, decimal 95. 9895, bom domingo. Tá bom. Vertical DMR, DRMA, Delta Papal de Fome. Sim, Então, prossiga na aproximação, alinhado final no 7, aguarde a presença do pouso. A velocidade que o Gol se encontra, talvez um empate de aproximação. Pode manter a final no 7, o Delta Papo Alfa. 2.6, eu vou parar na final do X-Ray, o azul 406. Cadê a telefone? Mantenha a presente posição Delta e uniforme. Mantenha a presente posição. Continua a aproximação, a pista 7, aguarde a atualização do pouso. Continuando a aproximação, Delta para mal de fora. 192, torre de controle. Puxa, puxa, amigo, desperta. 192, ciente do tráfego, avistar. Na esquerda temos um Papa 28 Alfa. Aproximando para a pista no 7, com velocidade bem reduzida, não interferirá na sua aproximação. Checa o trem, vento 50 graus 10 nós, altímetro 019, pouso autorizado, pista 0, Gol 962. Livre na 10, Gol 962. Já 05, alteração 36, frequência livre, Gulé. Charamia 337, mantenha pelo, não foi autorizado o dono. Temos uma aeronave agora em aproximação, mas aí como número 3. Gente, está mantendo pelo, até você não fica pedindo uma formação aqui, está retornando para de pelo. Seria a aeronave que está próxima à dona? Afirmativo com 1709 graus em redução. Gente, o 337. Papá, o meu Vitor, Índia Sé, ataque autorizado à direita via Papá, mantém a posição no ponto de espera da Papá. Azul 4060, completa final, chame turno em frequência 18, decimal 95. 18,95, obrigado, Sérgio. Ponto. Chanelinha 337, dessa via para 3010, altímetro 909. Via para 3009, Chanelinha 337. Passada do 9804, voo e TAP. Sou direito via Eco, 2119. Sou isso, sou 1963. Passada com a tela de esquerda. Desça para nível de voo 050, passarei do 9804. 050, 9804. Está livre 4060. Cheque trem de pouso, vento 150 graus, 6209, altímetro 09, pouso autorizado, título 0. Baixo travou, livre pouso, 910, 1019, meu ajuste, azul, 4060. Tá passando dentro, tapando forma, solo 39, autorizado backtrack, agilizando o taxi, na medida possível até a mata, chama de sinalista. 09, autorizado a sinal do procedimento, ele é o 76 da pista 0, reporta estabilidade. Gente, até 2 mil pés, autorizado a sinal da X-Ray, chamada estabilizado, 6337. Intercepção, Romeu Lira. Se mantém a posição, Vitor, Índia CA. Boa noite, boa tarde, tanto meu pai falando. Passação gótica delta e uniforme, decolagem autorizada, pista 17. Fica atento a possível estilo do NDA 190, cruzou o eixo 335, vem a turma 400129, altitude 019. Zero, solo 4-2, libera a pista direita, via Foxtrot 21 decimal 9. Direita, Foxtrot 219, boa. Completa final, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 295, chame 6337. Sai, Salvador, chame 6337, estabilizado na final do X-Ray. Chame 6337, tráfego avistado, é forte em dia sem abaixar travado, caso receba no Ticais, à direita, circulou um barão. Travo X58, manterá a direita no litoral, número 3, pelo corredor Axé. Pista no 0, vento no 40 graus, 129, altitude 09, pouso autorizado, cheque bem. O Xené 6337, teste livre ponto, pista no 0, trem ainda está em cima. Sapa, Tango, Oscar, Delta e Uniforme, decolado aos 43. A direita pelo litoral, mantenha o número 3. Até a liberação do controle, se parar as comunicações após o farol da barra, sessão 085. Chama o controle agora, 120.8. Zero, o procedimento é ILS X-Ray. Agora temos vento de 130 graus com 1 nós, temperatura 2,6 graus. E o QNH 1,0 nós. Uniforme, mantenha 1 no meu país, corredor Axé, reporte para o farol da barra. Eu sou o farol da barra, do farol da barra. Número 9804, deixa via para 2 mil pés, QNH 1018, correção 1019, autorizado a sinal do procedimento ILS, que da pista no zero. Reporte estabilizado, passando no 9804. 7 via para 2 mil pés, já reportar estabilizado, agora está no 909, 9804. Serra, Vale da Verga, curta final, pistão zero. Negativo, mantenha o número 6, informa que não recebo seu modo charge. Tapa, robô Vitor, Índia Serra, fica atento à torcida do Evócio Cruzou Eixo, quando pronto, vento 140 graus, sono 5, 159, altinho 10, 19, é quase 4, 0, pistola 7. São os 4.219. O meu Vitor Índia Serra declara os 47, controle 1208. 08, bom dia. Papa Romeu, Vitor Serra, boa tarde, contato em radar. Se botar o nível de voo 160, via saída Coral no braço. Subindo para 160, na saída Coral no carro, Vitor Serra. Papa Romeu, Serra, Satango, prossiga para o controle. Olha essa tango, confirme que já passou o farol da barra. Vai primeiro realizar o seu GL Serra Luz da Colima e após vai prosseguir para Salvador para ponto final. Gente, reporte para cruzamento do eixo de aproximação da pista 1-0, confirme que está mantendo 500 pés. Carne essa tanca. Reporte ingressando a CCR. Seu Delta em uniforme, se botar o nível de voo 085. Tudo controle, ó, seu Delta em uniforme. 138 controle. Está a 1.000 milhas, cidade de Salvador, seu dito radar encerrado, mantém o nível de voo na 00, chama o controle e os frequência 90 decimal 1. Informe que ainda não recebeu o chamado Charlie, cheque seu equipamento. Zero 4 estabilizado, Alessio. Passando de 9804, completa sinal, chama o turno, frequência 98, decimal 95. 285, obrigado, bom dia. Acho que a Delta em uniforme, confirme com o seu controle. Pronto, acionou o teste, não me recebe ainda mais. Ainda negativo. Índia Serra. Índia Serra, 9804. Acho que a Delta Uniforme é a Oceânico 02-22. e aguarde demais instruções de controle. Para bom, bom, bom. Corredor 048, boa tarde, sendo identificação, chegada do médio não autorizada. Muito bem, chegada para o nível de voo 050, altímetro 009. Oscar Delta, uniforme, controle? Agora não recebo o seu modo alfa. Costa Delta e uniforme, acione novamente código 5141. Delta e uniforme, agora recebo passando 3.100 em seguida, confirme. Voo 9048, tracionar até Passareza, após a passagem do tráfego, atrasado alinhar e manter pista no zero. Foto Passareza ali, mantém 9048, pista 1-0. Chegada do médio não autorizada, desça para o nível de voo 060 e a chegada. Altímetro 009. Esse cadão tem uniforme, qual foi estimado para pouso? Não tem uniforme, confirme estimado para pouso. Senhor para o controle. Já relaxa, confirme a distância do trabalho no momento. Então, com o filme, vai prosseguir para Serra Uísque de Alta Lima via Paripe, após Paripe, Serra Uísque de Alta Lima, ou via Farol da Barra, após Farol da Barra, Serra Uísque de Alta Lima. Quando estiver na altitude de 500 pés, está autorizado para seguir direto para o Serra Uísque de Alta Lima, Serra da Catão, altímetro no 019. Obrigado, direto do Anitta com restrições para 2000 pés, com 2048. Patrona, igual 9148. Patrona, igual 9148, contato radar, se botar o nível de voo 380. E a saída são voos. E a saída 380, pode voar dentro do Lima? Ele está autorizado 9148. Beleza, 9148. Já está tendo confirmado o que fica no momento? Altitude que cruza no momento na descida. Gente, confirme, correção. Reporte no, ao controle quando estiver na sinal para o PGL e para o Serra Uísque de Alta Lima. Serra Uísque de Alta Lima. Era 149, está no decolho para nós, Charlie. Hotel Serra Charlie, prossiga para o controle. Decolado de Salvador, intenção de prosseguir para a Amélia Rodrigues. Gente, Hotel Serra Charlie, confirme o estimado para pouso e a altitude na qual era prosseguir para a Amélia Rodrigues. Vai a 500 da presente e mais 30 minutos da presente. Te reporte livrando o CTR, Hotel Serra Charlie. Vá com o CTR, para o Hotel Serra Charlie. Telema 356, acione identificação, chegada do Brasil não autorizado. Essa via chegada para o nível de voo 060, o altímetro em Salvador na 069. Mantenha o perfil de chegada aguarde. 7450 1 2 0. Meu Cinturinho da Serra, início da Neve errado, 4 milhas para a posição coral, mantendo o voo 60. Chama agora o controle Ilhéus, na frequência 120 decimal 1. Balança até o controle de quase, está informado, frequência livre. Terminal 3562, se manter a 3 no pé e ajuste de metro 90 no lado. Você vai na instrução do YouTube, tá? Uniforme 60 milhas, sudoeste do elevador, hotel 085, na rede de voo visual, celeste errado, descendo de passeio russo, frequência livre 2345, controle de QS traço informado. Para informação alerta, já chamar o seu transistor na frequência 128, decimal 8. 9750, sendo indicação via chegada da Gomed 1, desce metro 050, ajuste de metro 9019. Desce, 795, submetro nível de voo 340, com contato radar estabelecido na decolagem, via saída São João, autorizado a lei. Subindo ao 340, confirma autorizado? Beleza. Beleza, graças. Telema 356, completo estado do segmento, ele é fixo, agora 3 agora, na frequência 118, decimal 5. Beleza? Olha, trindeira. Muito bom. 4366, solo Juno 2, direita. Eco, 121, desse lado. 219, 3366. Tá fazendo uma passagem, 356, centro do tráfego, é forte. Qual é, já tá abaixado lá? Ainda não. Forte recado, vento no 30 graus, no 49, 2019, agora de atualização por uso. Checado, vento 140 graus, 149, altitude 019. Pouso autorizado, puxa na MS356. 019, tem ele de pouso 90. Então, passou para lá de parte de estação. Tente agora para o observador na frequência 118, decimal 95, até os tráfegos na final da estação. 18,95, está atento, então. Estação. Sim, siga. Passou para lá de parte de estação, pronto para a estação lá, para a RDF, senhora. A RDF está a partir do centro da final, não sei. Gente, reporte... Não, fala de Tapuã. A resposta é Tapuã, então. Torre Salvador, gol no 455, estabilizado elétrico, pista no zero, final, visão. 455, sente o tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde, eu vou no 455. Já leu o fator, qual é a sua posição no momento? Fator, ele sai a mata. Já leu o fator? Vai ter que acompanhar mais testes, então, a gente tá pulando. Gente, mantenha o setor, aguarde a base, ok? Ah, vai ter. Gente, inicialmente mantenha o setor. Tá mantendo, vazando, tá? Lembra 35.000, no solo azul no meio, direito, via salve, só um 2-1, deixa uma nova, à direita no litoral, temos um esquilo. cores laranja com amarelo, mantendo o setor, espera visual naquele setor. Vento no 50 graus 129, contínuo 0950, pouso autorizado. Segue o tráfego, pouso autorizado 270, gol 1455. Quero passar visual com 37 na gol, final 50. Tá visual, tá? Pode passar de tráfego, aproximação para a Baité autorizado, vento no 2049, contínuo 1019, após a passagem do tráfego de Alofatão. Autorizado, após a passagem do voo. Telema 3, quase, 62, você já escuta? Escuta, contagem, 62, não sei. Mantenha em cimento o ponto de espera, tráfego final de 1067 da agulha, após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter. Libera a pista direita via Foxtrot, chama o solo 21 desse lado. Foxtrot 219, zona 4, obrigado. Livrou 028, passe para final da 7, tá? 7, Charlie Alphatango, aproximação autorizada, reporte solo controlado. Autorizado, vai reportar no solo controlado, tá? Telema 213, vem pelo 30 graus, 129, 8109, decolhe. Ah, autorizado. 209, 60 de colagem, 0623. Atacate, Charlie Sierra, Romeu. Acionamento autorizado, em frente a IBTA, chame para o táxi. 295, chama o centro Recife 28, 435, alternativa 23.